andorinha, seu verão está longe, longe está o meu amor. Eu canto, eu choro e a saudade me traz, andorinha. Bailarina serena, a saudade de alguém que partiu, como andorinha que fugiu. Bailarina serena, que traça no espaço uma doce esperança, esperança brejeira, que traz a saudade primeira de alguém que partiu. Andorinha feliz, o destino não quis, devo me conformar. Sou andorinha ferida na estrada da vida, não posso voar.